lavando a patinha do cavalinho que está infeccionada, para ele não ficar mortinho. Tem que lavar a pata do cavalinho para ele ficar cheirosinho e saudávelzinho. O bichinho não vai morrer, não vai morrer. Se você lava ele, ele não vai morrer. Se você cuida dele, ele não vai morrer. O cavalo precisa ter muita atenção, porque ele é um bichinho muito sensível. Veu. O cavalinho é um bicho sensível, é um bicho sensível. A gente tem que cuidar pra ele não morrer. Se o bichinho morrer, o que será da gente? A gente não vai ser o quê? O que será dos cavalinhos se eles morrer e deixar a gente pra trás? Não podemos esquecer disso, que a gente tem que cuidar dos cavalinhos. Muito obrigado, Pedro Oli, tchau.